fique triste. Logo estaremos de volta com mais um Manhã do Ouvinte 104. Até lá! Rádio Tigre FM, 104,9 MHz. Uma rádio do movimento comunitário e o rádio local. Estúdios e transmissores localizados na rua João Francisco Dudu, sem número, centro. São João do Tigre, Paraíba. Tigre FM, Tigre FM. A rádio sensação. Hora certa, Tigre FM. 10h59. Se você quer sucesso, continue ligado. Apoio Cultural. Sábado, dia 12 de outubro. Tem bolão de vaquejada na Arena M10. Premiação: R$4.000 em prêmios. Kit: duas senhas, R$350. Senha seca: dois bois para bater uma senha. Senhas limitadas: apenas 50 cartões. Senhas antecipadas: come cole pelo 839-9958-7010. Ou Augusto pelo 839-9602-8318. E a festa vai ficar por conta do Paredão M10. Rogério Lima, sanfoneiro. E voz, Otávio, do acordeon. Bolão de vaquejada, na Arena M10, sábado, 12 de outubro. Uma mega premiação e uma festa incrível para você e sua galera. Organização: Augusto do Tigre e família. Apoio: Renatão do Pipa, empresário Galdino Luna, Roberto Jardel, Casa das Razões. Organização Chuta: Adriano Volpe, de São Sebastião do Buzeiro, Maurino, Marisa do Mercado, Arnóbio Melo, vereador Dedi Martins, Paulinho Cochó, vereador Alessandro Lola, panificador e mercadinho Santa Sofia, Arena, Cedro, Sérgio Freitas, Branco Distribuidora, João de Zefa Construções, São Diego Barbearia, Cássio do Bradesco e Camarote do Espetinho. Você está na melhor 4FM. Atenção! O feirão mais esperado do ano chegou! De 23 a 30 de setembro, prepare-se para os descontos arrasadores no feirão de colchões das lojas Moveletro. Descontos de 10 até 40%. Quer dormir tranquilo? Então olha só: colchão Baby Ortobon 60 por 10 de 131 por apenas R$78. Colchão Light Ortobon de casal de R$587 por R$469. E o New Freedom Ortobon Queen com incríveis R$400 de desconto. E ainda, dividimos em 10 parcelas ou em até 15 vezes no crédito Móvel Eletro com a menor parcela da cidade. Nas lojas Móvel Eletro Rede Nordeste. Aqui você pode. O seu dia com mais música. Alô, apaixonados de plantão. A partir de agora, a Tigre FM apresenta Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. O programa que vai fazer você relembrar. E uma saudade pode forte dói no fundo. Vontade louca. Músicas que se marcaram na época. Clássicos nacionais e internacionais. Em um programa mais que especial. Mais que especial. Na apresentação de Beto Dias. Fala, Beto. Fala, Beto. na Tigre FM. Túnel do Tempo, Túnel do Tempo. Esperando o que vai acontecer. 104. A dona do primeiro lugar.